cultura não vê. Tal só faz com que ela caia. Escuta bem, nada passa num dia. Fala assim, mas com determinação. Estar só torna tudo mais fácil. Não é mais que ouvir o teu coração. Não posso pensar. Se eu não dormir vai ser mais caro. Dora mais se eu falo por si. Não quero ouvir o que é tão claro. Escuta bem, nada passa no dia. Fala bem, mas com determinação. Estar só torna tudo mais fácil. Não é mais que ouvir o teu coração. Eu não sou, porque amanhã já cá não estou. Eu vim dar mais que um beijo igual a mil. Platão, eu sou o rei masturbador. Eu sou um cético a falar, mas se a falar de amor, eu julgo ter razão. Ser da terra dependente é o dilema da semente. Contrariar não é coerente. Dona Aranha, como ao seu marido. Dona Aranha, não jane o seu marido. Dona Aranha, não come como ao seu marido. Dona Aranha, nada disto faz sentido.